a tocar. As profecias do fim já estão se cumprindo. Logo vamos ver Jesus nas nuvens com poder. Voltando, voltando pra buscar aqueles que escolhidos foram pra com ele morar. Ele está voltando, voltando com poder pra dar fim ao mal que existe. Nunca mais irei chorar. Viveremos com Jesus.